Essa canção pra quem tiver apaixonado canta com o bonde do forró assim. Segura aí! É animal, é tão voraz esta paixão. Chega, dá medo, sabe o segredo do meu coração. É sempre assim, sem avisar, me surpreende demais pra mim.